Na noite de sexta-feira, por volta de 22 horas, equipes do Grupamento Tático da Polícia Militar deslocaram-se até a 6ª SDP para a entrega de um veículo. Por volta de 19 horas, os policiais receberam a informação de que um automóvel estaria abandonado no Jardim Tarobá. A informação chegou via Central de Operações, pelo 190. O endereço era a Rua Carijós. O local verificado, foi constatado que o Renault Clio, com placas de Foz do Iguaçu, encontrava-se em estado de abandono. A placa, junto ao sistema informatizado, foi consultado e o referido veículo foi apontado como roubado no bairro Campos do Iguaçu na noite anterior. Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado para a 6ª SDP para as providências cabíveis. Na delegacia, a vítima informou que elementos armados teriam invadido a residência e levado, além do veículo, 3 notebooks e outros objetos pessoais. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.